Yeah, what's the matter? Summer Tower, good morning, 3859er, final runway 10. 3859er, good morning, Shekel and Gear. Tower Locket. Clear to land, runway 10, Tintis 106, 120 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, 3859er. Canal 6225, Centro Recife autoriza, vai direto Nitz. 6225, Nitz. Aguardar mais um minuto, pensar que o Del Chanel já está quase na Juliette, vai ingressar assim que ele livrar essa guarda autorizada. Positivo, então estamos aguardando a sua autorização. É 311, Juliette, portão 10. Juliette autorizada, portão 10, obrigado, bom. Mané 6225, vai passar nível 160, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 545-2685-6225. Mike Serra Golf confirmando já visto aeródromo? Afirma. Chame agora a torre 1895. 1895. Companhia do Papa Roberto Mike Serra Golf, João com campo. A Golf está presente autorizado, prossegue para final, reposta na curta, baixar o trabalho. Golf. On the ground at 18, ground 21, 0. 121, 90, have a good day, 3859. Do solo. Passarei do 9809. 9809, né, remota 14, pronto, puxa. Não, só para informar, a senhora me falou há pouco que teria, parece que uma DLA para Guarulhos, para gente, para as 12h30. Só um minuto, você fez uma pegadinha então? Positivo. O Gona 605 pode iniciar o pushback? Afirmativo, no 605. Ok, obrigado. Vamos ver se eu não vou checar com o Centro Recife, só um minutinho. Ok, obrigado. Summer to ground, good morning, 103859er. 103859. Aproveitar que vai Alpha, hold short, Julia. Fly Alpha, hold short, Julia, 3859er. Fala autorizado no 1000 pés, decola da 17, curva direita no corredor Axé, Controle 120, decimal 80, aciona 0123. Quatro milhas, trem baixado, travado, Mike Serra Golf. Livre pulso no 7150 com 6129, Mike Serra Golf. Estamos na metade com 14, no 8-9-5. 3304 3304 Brasília, só um minuto, a cópia. Descida para 4000, tem um tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, um papão para 32. Nós não temos o tráfego no ticket, baixando para 4000. Estimativa, aguardando o cruzamento com o tráfego. 304, pronto. 30 para Brasília, 360, peso Luno 7. Fala da 1-0 com curva direita na Arbor Elefa. Controle 120-5552. Autorizado Brasília 360, peso Luno 7, decola da 1-10, da 1-0, primeira curva direita na Arbor Elefa. Controle 1208, só não copiou o transponder. 5552. 5552, copiado. 3304, correto, só desperdiçando. Informará. O Chané 6312, passa nível de voo 150, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Concentra agora, obrigado, bom dia. Autorizado Guarulhos, 360, perso 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5571. Autorizado para Guarulhos, 360, pista 10, curva direita, da Eulia da Briga, perto do Luna 65571, é o transponder, 208, controle, certo agora. Chanero 6311, está correto, chama para o espectacionamento. É o WebJet 6729. Ok, forma localizador, ajuste 1016. 2016, camarada localizador, 888. Vitor Mike Quebec, fome quando visual com Valença. Tô confusão, achei que fosse o Chanero 63 no ONU. Mantenha autorização nível 360 e modifica o transponder para 5566. Ok, mantém transponder 5566, web 6729, obrigado. Afirmativo, 02, chama pushback acionamento. E frequência livre para coordenar com os tráfegos locais. 8-2, 4 horas. Florianópolis para o táxi. Na 605, táxi em frente, pátio, ponto de espera da 10, torre 1-1-895, altímetro 1-0-9. 1-0-9-5, altímetro, ponto de espera 1895, gol 1-6-0-5, boa. 5-2-2-1 para pushback e acionamento. 5-2-2-1, pátio 3 autorizado, chantagem. Pará. Tá, 3663, está livre das restrições, pelo? Relativo, está livre. Pode considerar Torre Salvador, gol no 605, ponto espera no 0, pronto. 05, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento no 30 graus com 612 nós. Livre de alinhar e decolado no 0, gol no 605. 63, reduz a velocidade 190 nós. 190, 4 horas e 15, Salvador, Alterna. 221, táxi, Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1895, o altímetro 10 no meio. Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera 1895, trepido. O parceiro 9809. Prossiga. Estou aguardando mais um minuto que o sistema modificou seu horário. Vou confirmar novamente, porque antes não tinha a CHG para Guarulhos. Vou confirmar novamente, só um minuto. Afirmativo, na sua escuta, obrigado. Iniciando rolagem, gol 605. Vento 120 graus, 89. Boa. Prossiga. Já verifiquei com o centro Recife, eles não têm nada do senhor lá. Não tem nem CHG e nem a DLA. A gente aqui em Salvador tem só a DLA para que a vitória da conquista. Vou pedir pro senhor entrar com a sua companhia. Ah, tá ok, então. Obrigado. No Quebec Serra. Do Salvador, 1888 da Gol, bom dia. 1888, bom dia. Continua a aproximação, informe checado. Uma centena com 8 nós, 1888. Aguardando. Primeira 3, avisa o comboio. 05, decolou os 27, chama agora o controle 1208. Bom dia. 208, bom trabalho, 605. Controle Salvador, bom dia, Gol 605, passando 1900. 605, subir, manter 360, saída da EL. Subida da EL, o Gol 1605. Voo no 888, tem pouso livre, pista no zero, vento no 50 graus, com meia dúzia nós, chega pra aí. 2663, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895. Torre Salvador, no bom dia, tá? 3663, passou o turno. 3663, bom dia, continue a aproximação, pista no zero, 1130 graus com 629, informarei pista livre, TAM 3663. Aguarda 3663. Controle Gol 605, está livre, subir para 360, confirma? Afirmativo, suba sem restrições para o 360. Sente o Gol 605. Quebec Serra, torre. Tem um tráfego agora uma milha do marcador. Tem condições de iniciar agora ou prefere aguardar? 100, uma centena, meia dúzia nós. Quilo Quebec Serra, pista 17. Ciclo 8, solo aos 3-0, libere pista direita, chame solo em 1219. Direita 219, boa noite, 88. Bom dia. Bom dia. Solo Salvador, é o boa noite, 88, Librança escuta. Bom dia. 988, bom dia. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, boa noite, 88. 10, vento 90 graus com 8 nós, então 3663. Repouso 10, 3663, vai ser travão. Tony, bom dia, o Kilo Quebec Serra. Quebec Serra, corredor chame o pé, já pode falar da barra. Autorizaria direto 2500. Autorizado. Direto Morro 2500, Quebec Serra, obrigado. Ouro 982, autorizado chegada a Mari, desce e mantenha 4000 pés, ajuste 1096. Autorizado 4000, ajustado 1096, chegada a Mari, Ouro 982. No Torre. Passa, após a passagem do Airbus na curta final, a linha mantém cabeceira no 05221. Ok, a linha mantém, após tá. .663 no solo aos 33, libere a direita, chame solo, é 1219. 3219, graças. Cara. Solo Salvador, bom dia. 3663, livrou. 221, livre decolagem da 10, vento 80 graus, 109, 5221. Ok, livre decolagem, tudo bem? 7 para o 08, da 363. Para o táxi, web 6729, 190 a bordo, 4 horas e 10, confirme. 6729, táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1-8, 5, altímetro 10-6. Autorizado então, ponto de espera, 1895, 6729, bom dia. É 118, décimo 95, frequência. 118, 95, bom dia. Uno 605, passa nível 160, chame Recife em 125, décimo 1. Recife 251, gol 1605. Vai parquear pro portão 08. Cão tem condições de acionar na posição em postura pushback? A gente aguarda então. Gente, pode coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da TAM parquear no 08, autorizado, chama táxi. Afirmativo, obrigado. Bom dia, web 6729, pode esperar pra nós. 6729 ali, mantém cabeceira no 06729. Ali mantém no 0, mensageiro. O Trip 5221 decolou os 35, chame controle em 1208. Bom dia. Ok, 208, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Trip 5221, decolado na sua escuta. Bom dia, suba e mantenha 200 na saída Arbor. 200, saída Arbor, tá livre das restrições, senhor? Não, mantenha as restrições da carta, ok? Ok, ciente. O 9809 já pode iniciar. Tá, afirmativo. Muito obrigado. Oi. Web 6727, livre decolagem, Neo 0, 150 graus com 629. Victor Hotel, Ribeirão Preto, autorizado no 430. Pode confirmar a rota? Controle Salvador Objeto 6729, bom dia, decorou o Brasil que é 729, bom dia, sub e mantém 360, saída da EL. 60, saída da EL, 6729. Pode voar da EL, Leda? Autorizado da EL. Ah, é o grado, 7 anos. Exatamente isso que eu vou procurar. 9982, cruzando 5.000 para 4.000, autorizado localizador. Autorizado LS, desça para 2.000, informe localizador. É 2.000, autorizado LS, reporta aí no localizador, agora no 982. Salvador, eu passaria do 9809 para o táxi, 23 a bordo, 6:30 de autonomia, alterna Guarulhos. Passaria do 9809, táxi 41 no Índia, ponto de espera da 90, torre 1895, altímetro 90 no meio. Sente, 9809. Papá Vitor Hotel, agora sim, copia. Autorizado para Ribeirão Preto no nível 430, direto sagaz, direto, decolando da 17 com curva direita na saída arbórea Elefa. Controle 1208, acionando 5004. Star 04 a bordo, tá, estacionamento táxi com a torre. 118.95. Bom dia. Oceanar 6311, cópia. Oceanar 6311, autorizado para Guarulhos, 360, Aperzulu no meio. Decola da 1-0, curva direita, Nadael, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5571. Meia 3-1-1, correto? Se eu tiver que falar. Reporte táxi, papá Vitor Hotel. Salvador, bom dia, 9809 da Passaredo. 9908, autorizado, alinhar e decolar, Delta 0, 130, 629, 9908. 9809, confirmando, autorizado, alinhar e decolar, uma 140 com 5 nós, 9809. Afirmativo. Vai decolar da pistão no zero, curva direita direto na radial em rota, coordenando com controle. Livre acionamento no pátio militar e chama para o táxi. Pistão no zero à vista. 982, passadona, complete final ILS, chame a torre 1895. Completando ILS 14, 1895, 1982.